305, final da 10. Atlanta X05, vento 180 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado no zero, tá, 3305. Guarulhos 360, autorizado, via 010. Decola da 10, curva direita, verificada da El, lida, Mótima. 5575, transponder, 120, decimal 80, o controle, última 6313. Autorizado, Guarulhos 360, via 10, decola 10, curva direita da El, lida, Mótima. 7. Correto, chegue pronto, portão 4, direita solo, 21 decimal 1. Tá livrando a última, 121 decimal 1, tá 3305, obrigado. Táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, TAN 3305. portão 05. Cresce, portão 05, 3, 0. Salvador, 6624, sente da alfa. O senhor 6624, seu controle, Salvador. Ajuste agora o Nozelo no 8, desça para 5000 e voe direto turno para aproximação ILS, pulo pistão Nozelo. Acima, maravilha, hein? Então, cara, direto turno, 5000, 6224. Vitorino autorizado 400, VPZU 20. Decola da 17, curva esquerda, perfil da Momo, transição Nenim. O transponder é o 5565 e o controle 120, decimal 80. 6224 voa sobre a água, altitude agora 1.0.400 terça, sem restrições para 2.000 bags. Distância para Duna agora são 34 milhas. Autorizado e aliás. 2.000 pés, autorizado e aliás, chamarão estabilizado, ano 6284. Salvador, boa noite, eu vou na 1.0, chamação alfa, sujo 2.15 para 1.0. Estou na 1.0, desça para 5.000 com 1.018. 5.000, 1.018, eu vou 1.0. Após isso, a bola pode voltar, tá? 1.70, a princípio descida para 5.000, aguarde nova instrução. 5.000, aguardando 1.70. Utilidade ingresso esquerdo ali a pista, forte cabeceira 17, aliado ponto de decolagem. Está passando para Bog. Desça para 2.000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS pouso pistola zero. 2.000 pés direto Duna ao gol 1.170. 9, autorizado no decolar destino 7, vento 1, 9, 0 graus, 0, 6 minutos. Aqui é acionamento no 4 Xamer. Já tem utilizado, estação 4 Xamer, perfeito. Uniforme da Code 45, alguns acessos pés, onde possível utilizar o cruzamento esquerdo para prosseguir no céu da mão. Controle no 0.8. A curva na esquerda, 1208, esquina de uniforme. Luciano 6224, passou Duna, localizador em aproximação para Pouso. Chega o trem, chame a torre, 11895, Luciano 6224. 295, até breve. Torre, chame a 6224, Caveiro. 6224, 1180 graus, 109, reporte em checagem. Sente, toma na para baixar o celular. Salvador Alcântara, Morgan City, Brasil. American 230 at gate 9, 20 minutes prior to question start, Clinton, request to Miami, please. I just need about additional minutes for copy, Michael 230. Descendo para 2.000, mas eu não sei se eu dizer cedo, mas 3.000 eu estou na dona, o voo na ONU, etc. Achou. Taxi 6313, 118 a bordo, ao ser Santos da Leão, faltando ainda 5 horas e 30. Trem baixando o trabalho na 224. Número 4, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 0 graus, 089. Número pouso, número 084. 70, desça para 5.000 pés, ajuste no 018 e aguarde instruções. 5.000 pés, aguardando. Ajuste de quanto? No 018. Aí, cantinho 3084. Cantinho 3084. To Miami, flight level 320, via Upper Zulu 20, until Tango over Sierra, then as a flight mini route. Departure from 1010, after departure left third, normal departure, meaning transition, squawk 5005, follow the approach frequency 120, decimal 80. Thank Second, 230, clear to Miami, flight level 320, upper 020 to Tango Romeo 0, flight plan route runway 10, left turn, moment departure, NM transition, squawk 5005, departure 120.80, American 230. Titan 220, reflect was correct, call me ready for pushback to the gate 9. 220, welcome. Eu vou ir direto Duna para aproximação ILS pouso pista 10. Câmbio. Gente, 10 no 8, descendo para 2 e o pé no freio de Duna, obrigado. 19, precisando. 3-3, autorizado Lema, tem pista 10. Lema, tem 10, 3-3. Solo 50 direita, solo 2 em décimo 1. 2, 1, 1, confirma? Ah, sim. Obrigado, cara. Solo Xanema 2, 2, 4, lisou. 2, 1, 1. Patango, Whisky, Yankee, Uniform. Chame Recife, frequência 12685, câmbio. Recife 12685, Whisky Yankee Uniform. Nossa, cruzada, colapso do lado. Ele vai, mandar a metrícula 3. Salvador, boa noite, Europa, 084. Delta 084, de Madrid, standby for copy, prepare for the departure. Seguindo para Europa, 084. Europa 084. Go ahead. Europa 084 on 10, ready to copy to Madrid. Could you please say again? Europa 084, stand 10, permission Alpha to Madrid, ready to complete clearance. Roger, Europa 084, stand by just 1 minute. Prepare book and departure. Yep. And Europa 084, requesting pushback and startup also. Roger, yes, pushback startup. Ready to copy. Ready to copy now, Europa 084 and clear for push and startup. Clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, then as file. Departure for runway 10 after departure left turn, hooker departure, repass transition, squawk 5577, Salvador approach frequency 120.80. Madrid by Upper Zulu 10 to Natal, Salvador 370, after departure runway 10 left turn, hooker departure, transition repass 5577 on the squawk and 120.80. The check was correct, you call me for taxi, Europa 084. Call you on the right side, Europa 084. ILS, o voo 1170. Voo 1170, cheque 3, chame Torre, 1895. Torre, 2895, obrigado, bota lá. Salvador, uma boa noite, eu vou no 1170, final da 1-0. O 1170, autorizado pouso, pistão 0, retorno 90 graus, 08 tons. Pouso 1-0, vou no 1170. Pode pôr esse negócio, eu tava abrindo o papi pra 1, pro 1170. É, entendo pra reduzir o papi, é isso? Afirmativo. Obrigado. Boa noite, confirme transporte em firme. Gente, o Bravo Vitor Tango, autorizado para Barreiras, Terno V, Bravo Romeu, nível 220, decola da 197, curva esquerda, no perfil da Momo, aciona o transponder 50 no meio, controle em 120, sinal 80. Somente para ouvir na base. Taxiway India, T-Holding Point, DS Tower, 1-1-8, Small 95, time to set 1-0, 1-8, Europa 0, Espanha. Ok, João, 1-1-8, Small 95, West Tower, India, T-Holding Point, 1-0, Europa 0, 8-4, obrigado, boa noite. na Golf, que é o voo 1170. Voo 1170, solo 59, solo 2191. 211, voo 1170. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, eu vou 1170, livrão. 1170, taxi via Alfa, aqui no Pátio 3. Fique atento ao desenvolvedor no Pátio 3. A turista que eu tenho aqui é do Ivo. 7 no Pátio 3, Alfa até o Pátio 3. A posição vai ser no 2, cadê? Afirmo, mas fique atento ao desenvolvedor, pode ser que altere alguma coisa. 7 atento, o 70, obrigado. Piano 6313, chame Recife, frequência 1251. 2545, confirmo. 1251. 1251, boa. táxi aponta a ponte esperando. Então, Sérgio Bravo Totem. Alfa 08 Fox, na NAP, ele mantém o 1-0. Na NAP, no 8, lá no 1-0, Europa 08 Fox. Tango 30 segundos, estimado tecnológico, muito possível. Pedro Salvador, boa noite, TAM 3305, ciente da Alfa, solicita 3305. TAM 3305, Alfa, confere, ponto 4. Pronto, prossiga. Autorizado para Recife, nível de voo 330. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da PUCA. Jambo, pode Aracaju, pode Aracaju, sai conforme a rota do plano. 5-0-4, transponde, controle 2-0-0-0. Autorizado 330 para Recife, decolando com curva esquerda, PUCA, Jambo, Aracaju, após plano. Controle de saída 1-2-0-0-8-0, transponde 5-0-1-4, 3-3-0-5. Correto, confirme só a porta 5-4. 3-3-0-5, chamada para o bicho. Confirme só, vocês estão no 5? Ah, desculpa, tá no 5, tá 3305. Chama de volta. Obrigado. Totango, decolado 08, com todos. Cogino, aguarda a transferência para sair, sair da mão, a porta cruzando 2 mil pés, grava todo mundo. 1-2-0-8, ok? Afirma, 1-2-0-8, grava todo mundo. Valeu, bravo, tentado. Bravo, meu bravo, retornando esse controle, Salvador, meu cordial. Informe se tem condições de voar direto para o destino, subir sem restrições. Afirma, seu. Autorizado. Vamos esquerda, então, virado ao centro. A sua direita é melhor. Afirmativo. Direita, melhor descendo, um braço descendo. Essa Juliette, então, portão 7. Juliette, portão 7, 1-9-7-0. Alpha 220, clear taxi by April 1, taxiway India. I see holding point, Bell Tower, 118 small Alpha 5, estimated 71018. Pay attention to a Boeing parking on gate 07. Okay, it has to be India to holding point 10 and American 230. Chegou o pequeno autorizado de chegada a ponto e ajuste 1-0-8. Para 6.000 ajustado no 0-8. 6.000 no 0-8. American 230, holding short 10, ready to take off. 230, clear line up in the coffee, 0 in 180 degrees, right now. Set line up and wait 10, American 230. American 230, confirm, sir, for take off. American 230, confirm, sir, for take off, please. Somebody is clear take off for now, 0, wind 180 degrees, 0 knots. Papa 084, now you are past 160 climbing. In taxi center, frequency 126.85, over. 126.85, 084, clear on 180. Over that. Pushing to power chain. We're going to extend a little bit to go around some weather at the end of the runway American there. 230. Acho que é o Golfo Iquiro, passa a Lagoinha. Eu sou para 4.000. 4.000, grato a você. American 230 climbing through 2300 for flight level 320. Circuit 230 control at rate again, check proceed is clear. Proceed is clear, American 230. Eu Bravo Vitor Tango, chame Recife, 1288. 1288, obrigado, boa noite. Para o certo, 0125 está autorizado, prosseguir em condições visuais, descendo até 2000. Até 2000, muito obrigado, é para você. America 230, now you are passing 145, climbing 10 taxi center. We're going to see 126.85, over. CTN 12685, American, 230, boa noite. Boa noite.